Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria, hein? China insuperável, o DJ que detona e faz a diferença no Pará. Ai, DJ China, pra cima insuperável. As meninas de hoje em dia, elas estão fenomenal. As meninas de hoje em dia, elas estão fenomenal. Brincou de trampolim em cima do meu pau. Brincou de trampolim em cima do meu pau. A partir desse momento, as meninas faz assim. A partir desse momento, as meninas faz assim. Aê, comédia, tá bolado? Faz o meu pau de trampolim, assim, assim. Faz o meu pau de trampolim, assim, assim. Faz o meu pau de trampolim, assim, assim. Faz o meu pau de trampolim, assim, assim. Pula, pula, pula em cima da picadura. Pula, pula em cima da picadura. Pula, pula, pula em cima da picadura. Todo mundo na dança do Yui Yui. Chegou a nova dança, a mulherada em fileirinha. E todas elas vai descendo, empinando a bundinha, vai, periguidão. Chegou a nova dança, a mulherada em fileirinha. E todas elas vai descendo, empinando a bundinha, vai que vai. Manda sim. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Agora empina, vai lá, volta pra quebrar. Agora empina, vai lá, mexe devagar. Agora empina, vai lá, volta pra quebrar. Agora empina, empina, empina, empina, empina, empina. Mexe devagar, agora empina, empina, empina, empina, empina, empina. Equipe Os Canalhas do Comércio. É, galera, cabe-se. Júnior do Comércio, diversas marcas. Mega Dragão da Mídia é GBC. Chegou a nova dança, a mulherada em fileirinha. E todas elas vai descendo, empinando a bundinha, vai, periguidão. Chegou a nova dança, a mulherada em fileirinha. E todas elas vai descendo, empinando a bundinha, vai que vai. Manda sim. Ui, ui, ui, ui, ui, ui. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Agora empina, vai lá, mexe devagar. Agora empina, vai lá, volta pra quebrar. Agora empina, vai lá, mexe devagar. Agora empina, vai lá, volta pra quebrar. Agora empina, empina, empina, empina, empina, empina. Mexe devagar, agora empina, empina, empina, empina, empina, empina. DJ China, insuperável. Sempre produzindo os melhores CDs do Pará. Tu sabes. Gosto tanto de sentir o teu sabor.

vai soltar aquela aí pra novinha rebolar. DJ China, insuperável, a referência dos DJs do Pará. Júnior do Comércio, diversas marcas. Quando ele toca, ela senta, ela agacha, ela fica de quatro, ela vai de ladinho, ela vai até o chão, ela senta, ela sobe, ela fica de quatro, ela fala que isso está muito bom. Quando ele toca, ela senta, ela agacha, ela fica de quatro, ela vai de ladinho, ela vai até o chão, ela senta, ela sobe, ela fica de quatro, ela fala que isso está muito bom, tá muito bom. Oh, oh, oh, ha, ha, oh, oh, oh, ha, ha, ha, ha, oh, oh, oh, ha, ha, oh, oh, oh, ha, ha, ha, ha, oh, se ela olhar pra amante e começa a debochar, oh, oh, oh, solta aquela aí. Aí. Quando ele toca, ela senta, ela agacha, ela fica de quatro, ela vai de ladinho, ela vai até o chão, ela senta, ela sobe, ela fica de quatro, ela fala que isso está muito bom. Quando ele toca, ela senta, ela agacha, ela fica de quatro, ela vai de ladinho, ela vai até o chão, ela senta, ela sobe, ela fica de quatro, ela fala que isso está muito bom, tá muito bom. Oh, oh, oh, ha, ha, oh, oh, oh, ha, ha, ha, ha, oh, oh, oh, ha, ha, oh, oh, oh, ha, ha, ha, ha, oh, se ela olhar pra amante e começa a debochar, oh, oh, oh, ha. Olha o barulhinho, olha o barulhinho. Crau, crau, crau, crau, crau. É a novinha sentando lá em cima no crau. Crau, sabe de nada, inocente. Crau, crau, crau, crau. É a novinha sentando lá em cima no crau. Crau, crau, crau, crau. É a novinha sentando lá em cima no grau. Ela quica em cima no grau. Ela senta lá em cima no grau. Tá toda gostosa, se achando a tal. Ela quica, ela senta em cima no grau. Novinha gostosa, tá sensacional. Ela quica em cima no grau. Que abundância, meu irmão. Assim você vai matar papai. Crau, crau, crau, crau, crau, crau, crau, crau, crau. É a novinha sentando lá em cima no grau. Crau, crau, crau, crau. É a novinha sentando lá em cima no grau. Sabe de nada, inocente. Crau, crau, crau, crau. É a novinha sentando lá em cima no grau. Crau, crau, crau, crau. É a novinha sentando lá em cima no grau. Ela quica em cima no grau. Ela senta lá em cima no grau. Tá toda gostosa, se achando a tal. Ela senta em cima no grau. Novinha gostosa, tá sensacional. Ela quica em cima no grau. Que abundância, meu irmão. Assim você vai matar papai. Crau, crau, crau, crau, crau, crau, crau, crau, crau. É a novinha sentando lá em cima no grau. Crau, crau, crau, crau. É a novinha sentando lá em cima no grau. Sabe de nada, inocente. DJ China, o insuperável. Sempre bem trajado, perfume importado, o voz original. Um som bem legal tocando no meu carro, que as menininhas pagam pau. Nave rebaixada, invejoso me olha, só que não arruma nada. Nem tenta comigo, nem vem da mancada. Só tô de rasante na quebrada, que tá de maneira ensolarada. E pra mim não vem dar nada, vou pular com os pais a tomar uma gelada. E a gangue tá formada, a gangue dos meninos é o bonde do Pino. É o bonde que nunca fragueja na missão, que elas tão querendo chamar de marido, costuma chamar de patrão. Sangue bom, é. Então vai segurando, moleque. chora que apavora. E as menininhas chora quando vê os meninos passando de dia com os braços pra fora em cima do Corolla. De Juliette não é que se cresce, se tá tendo é pra gastar. Não tamo nem vendo, pagamos veneno. Hoje é nós que tá de final de semana montado na grana. Colar no sítio de patrão, convoca os parceiros, chama as amigas, joga na taça o Xandão. Sangue bom, é. Aperto bem bolado, dou uma pedalada prensada, só se ligar no cifrão. De Absolute Black, 12 anos, quem é que não quer no pescoço? Cordão, ouro, branco, amarelo, esse é meu castelo. Só gosto dos panos do bom, camisa Lacoste, calça da Elos, Nike, bombeta da Triton. Sangue bom, é. Aperto bem bolado, dá uma pedalada prensada, só se ligar no cifrão. Só de Absolute Black, 12 anos, quem é que não quer no pescoço? Cordão, ouro, branco, amarelo, esse é meu castelo. Só gosto dos panos do bom, camisa Lacoste, calça da Elos, Nike, bombeta da Triton. China! Essa é pras novinha que é profissional. Tu solta aquele pontinho e ela vem com a bunda no grau. Cabum, cabum, cabum, cabum, cabum, cabum, dá no grau. Cabum, cabum, cabum, cabum, cabum, cabum, cabum, cabum, cabum, cabum, dá no grau. Ela senta, ela quica, cabum, dá no grau. Ela senta, ela quica, cabum, dá no grau. Essa eu fiz especialmente pra ser profissional. Que ela senta, ela quica, cabum, dá no grau. Ela senta, ela quica, cabum, dá no grau. Essa eu fiz especialmente pra ser profissional. Essa eu fiz especialmente pra ser profissional. Essa eu fiz especialmente pra ser profissional. Novinha, faço um favorzinho pra tu. Já que quer, então faz seu jeito. Baixa a vista, se desse jeito, então por favor. Faz direito, a novinha quer cuidar de mim e tu pode cuidar. Senta, quica, então pode sentar. Senta, quica, faz eu relaxar. Senta, quica, em cima de mim. Novinha, safadinha, cismou, quer cuidar de mim. Então senta, quica, então pode sentar. Senta, quica, faz eu relaxar. Senta, quica. Comércio, esse é moral. Essa é pras novinha que é profissional. Tu solta aquele pontinho e ela vem com a bunda no grau. Cabum, cabum, cabum, cabum, cabum, cabum, dá no grau. Cabum, cabum, cabum, cabum, cabum, cabum, dá no grau. Cabum, cabum, cabum, cabum, cabum, cabum, dá no grau. Ela senta, ela quica, cabum, dá no grau. Ela senta, ela quica, cabum, dá no grau. Profissional, que ela senta, ela quica, cabum, dá no grau. Ela senta, ela quica, cabum, dá no grau. Essa eu fiz especialmente pras que é profissional. Essa eu fiz especialmente pras que é profissional. Essa eu fiz especialmente pras que é profissional. Novinha, faz um favorzinho pra tu. Já que quer, então faz seu jeito. Baixa a vista, se desse jeito, então por favor. Faz direito, a novinha quer cuidar de mim e tu pode cuidar. Senta, quica, então pode sentar. Senta, quica, faz eu relaxar. Senta, quica, em cima de mim. Novinha, safadinha, cismou, quer cuidar de mim. Então senta, quica, então pode sentar. Senta, quica, faz eu relaxar. Senta, quica. Escorrega,